da beleza do mundo se esconde. Mande para ontem uma voz que se expande e suspende esse instante lá de longe, de onde toda a beleza do mundo se esconde. Mande para ontem uma voz que se expande e suspende esse instante lá de longe, de onde toda a beleza do mundo se esconde. Cante para hoje. De onde toda a beleza do mundo se esconde. Mande para ontem uma voz que se expanda e suspenda esse instante lá de longe.